Eu sou um, como se diz, eu sou um guerreiro pra periferia, um inimigo pro pessoal da classe alta. Porque eu denuncio sem arma. A minha palavra é uma denúncia. Revolução ativista popular. É o rapper, é o rapper. Um salve a todos que chegaram pra somar. Um salve, um salve. Revolução ativista popular. É o rapper, é o rapper. Um salve a todos que chegaram pra somar. Um salve, um salve. Agora sim, velho, chegou a nossa vez, só aí. Pra alertar, fazer sentir a força que liberta, faz acordar. Tira a mordaça, nos traz o olhar. A força desse mano é força novamente, combatendo o descaso na fura de um sobrevivente. Resumidamente, preciso nos plano. Família perifa com a ajuda dos meus manos. Vamos reverter essa situação. Rap e notícia pronto sempre pra missão. Periferia grita, vamos olhar pra nossa casa. Há muito tempo a estrutura tá balada, com a juventude jogada no vento. No mundo criminoso com as drogas crescendo. É triste saber, mas é conhecido. Ensino e saúde é precário e falecido. Mentes vazias, panelas vazias. Vamos dar um basta nessa covardia. Não ficar na mesma, buscar a solução. Jamais ficar parado, exerça nossa função. Formar a luta com emoção e um raciocínio. Honrando a quebrada, derrubando os inimigos. Atividade, meu irmão, somos nós. Somando a revolução, soltando a nossa revolução, voz. Revolução, ativista popular. É o rapper, é o rapper. Um salve a todos que chegaram pra somar. Um salve, um salve. Revolução, ativista popular. É o rapper, é o rapper. Um salve a todos que chegaram pra somar. Um salve, um salve. O rap é atitude, não teme represália. Sou Chico Preto, eu vou mostrar a minha cara. Esse é meu jeito, meu modo de falar. Quem é você pra querer me criticar? Pode até tentar, mas nunca vai me parar. Porque das ruas que vem o som desse nego. Consciência e respeito é o que faz a voz do gueto. É da rua que se aprende o beabá da vida. Que do certo ou errado é o ponto de partida. É menor, inocente, na escola tá ausente. Problemas sociais são os menores carentes. No centro da cidade batalhando trocado, reparando o carro, engraxando o sapato. Camisa surrada, sandália havaiana. Na mente tem um sonho, nos olhos a esperança. Fica esperto, eu já tive essa infância. Hoje crescido, no rap renascido. Um salve a todos, meus parceiros, meus amigos. Um salve a todos, meus parceiros, meus amigos. Um salve a todos, meus parceiros, meus amigos. Revolução ativista popular. É o rapper, é o rapper. Um salve a todos que chegaram pra somar. Um salve, um salve. Revolução ativista popular. É o rapper, é o rapper. Um salve a todos que chegaram pra somar. Um salve, um salve. A caneta, o papel, a esperança e a prática. Pacto firmado entre mente e alma, sem regalia. O público e longe de fama, ideias e tramas. Minha mente é mil ondas e no pulsar do coração. Voo com os pés no chão, busco libertação. Rimando fé e razão, detalhe o nosso mundão. Pra sua reflexão, planejo rebelião. De microfone na mão, é o rap, minha filosofia de vida. Mas que roupa, dança, som, moda, mais que nossas gírias. É o rap, melhorando nossas vidas. É o bruto amor contra alienação capitalista. E a lucidez da poesia marginaliza o pensar. Elevo observados que a maré tá a levar. Me agarro em você, aprendo contigo. E convivência verdadeira, mostro com você a minha. Revolução ativista popular. É o rapper, é o rapper. Um salve a todos que chegaram pra somar. Um salve, um salve. Revolução ativista popular.